Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando com o Pretinho Básico ao vivo, morado no sul do Brasil. É nós mesmo com o Big. A telefonia do Big vai nos levar mais uma vez para dentro da casa da audiência do Pretinho Básico. Vai ser no dia 21, sem ser neste sábado agora, que é dia 7 amanhã, sem ser no outro que é 14, no outro que é 21, no outro que é 14, nós estaremos em Gramado. É, lá pra festa de encerramento do Festival de Cinema de Gramado, Green Valley. A Atlântida já vai estar envolvida neste... Nossa, que eu digo Atlântida, né? Já vai estar com sua logística envolvida neste evento. E aí todas as baterias depois pro dia 21 para a nossa visita na casa do ouvinte. Tá certo, amiguinhos? Dito isso, vamos então apresentar os queridos do Pretinho. Fala, Porazinho! Oi, boa tarde! Aê, boa tarde, Porazinho! Fala, Maurício Amaral! Tudo bem? Beleza, tudo bem, Potterzinho? Boa tarde, gente, boa noite! Tudo bem, boa noite! E fala, KGzinho! Beleza, bom final de tarde! Estamos aí para mais um programinha com a estrela móvel da Bica Radio! Da Bica Radio! Bicha! Da Bica Radio! Bicha! Meu galo cinza da Bicoíbra, tudo bem? Começando querido? O programa 5 para 6. Não é verdade, cara. Olha só, eu gostaria até de fazer um uso de um pequeno espacinho aqui do programa para dizer isso, cara. Nós temos um compromisso público de que o programa começa a 1 e às 6 da tarde. São 6 horas naquele rolégio. Começa 5 para 6, eu estaria aqui 5 para 6. São 6 horas naquele rolégio? São 6 no rolégio? São 6 e 1. Rolégio. É o rolé, cara. Se o rolégio tá marcando 6 horas, é porque é 6 horas hora de começar o programa. Pergunta pra mulher aí do Observatório Nacional que tá no horário. Não chega essa mulher hora. É só às 19 horas. Ô, meu, deixa eu dar umas boas-vindas aqui. Claro, querido. Boas-vindas pra Panquecas do Alemão. Panquecas do Alemão, é muito legal. É o mais novo parceiro do Pretinho Básico, segunda edição. Muito massa. Irresistíveis Panquecas do Alemão. Uma incrível variedade, 150 sabores de panqueca. É bom demais, cara. Eu já fui lá em Garopaba, é muito você legal. Encontra as panquecas do Alemão em Porto Alegre, na Carlos Gomes, 1032, em São Leopoldo, na Unicinos e na Rua Pedro Américo, e também em Garopaba. Panquecas do Alemão, você vai se apaixonar. O Alemão já podia mandar umas panquecas pra nós aqui, né? Calma, cara, espera um pouco. Tu quer a panqueca do Alemão? Calma, cara, hoje eu vou comer panquecas do Alemão lá no Maurício. A gente vai acabar o Brokeback Mountain. Pô, não, acabaram ainda. Imagina um dando panquequinha na boca do outro. E o CD novo do Jack Johnson, Jack Johnson, já ouviram? Já, cara, demais, que a gente dorme sempre. Jack Johnson é rock and roll, né, cara? De conchinha, né? A gente não passa da sétima faixa, né? Chega a sétima faixa, vai dando um soninho. É uma bicharocagem isso aqui. Jack Johnson. Imagina, cara. Cara, acho que é pior que o Tom Waits. As mulheres mais maravilhosas que nos ouvem agora. Você gostosa. Posso falar gostosa? Pode. Gostosa pode. Você gostosa que sabe que é a gostosa. Sim, tá exagerando já um pouquinho. Você tá escutando. Porque tem gostosas que escutam pra ti o barco, não é só gorda, né? Ah. E média. E acabou de estragar. Cara, mas por quê? É, não, tem muitas gostosas. Sabe quem é que tu me lembra agora? Tu me lembra o Madison. Madison. Tu me lembra o Madison na Twitcam. A altura já é parecida. Altura gordinho. É o nosso Madison. Gordinho, baixinho. Ele é o nosso Madison. Mas voltando ao assunto, se você gostou, tá nos escutando aí, você, a gente sabe, gosta de Jack Johnson. Cara, mas tu já imaginou a vida do Jack Johnson, cara? Mas salve de palmas a vida do Mac Johnson. Ao Magic Johnson. É o Magic Johnson. Ao Johnson e Johnson. É isso aí, velho. Bela, hoje é sexta, Bela. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS, a rodadinha, primeira rodada aqui do Pretinho Básico, é sempre destacando o Clique RBS e suas manchetes. Em todo o país, pelo menos... Suas manchetes. tu falou destacando o Clique RBS e suas funcionárias, manchete, cara. Eu ouvi, cara. Ele falou, funcionárias. Volta tu pegarias alguma funcionária do Clique RBS, Potter? Eu não fico com pessoas dentro da minha empresa. E fora da empresa? Fora fica, né? Não, a minha empresa se chama Pretinho Básico. Entertainment Corporation. Inc. Eu vou mandar um beijo agora pra querida Rodaique, pra querida Alice Urbim e dizer que o Potter... anda pro Patrola. É. Está andando. Não, não, não. Mas eu posso ampliar porque é a única mulher. Ah, não, já tem bem. Mais duas. Ah, tô brincando, né? Em todo o país, pelo menos 100 pessoas terão ou deverão ter a candidatura barrada pela lei da ficha limpa. Além de impedir a candidatura de políticos condenados na justiça, a lei também impede a candidatura de políticos que renunciaram a mandatos para fugir de processos de cassação. O espertalhão, né? Vou renunciar para não ser cassado. Eu tenho uma pergunta difícil. Eu, quando era menino, com 27 anos, eu não tinha carteira de motorista e fui pego numa blitz. Dirigindo um carro. Com quantos anos? 27. Quando era menino com 27. Há 3 anos atrás. Aí, cara, eu fui preso, né? Eu entrei num carro da polícia, a polícia me levou pra delegacia. Que carro que eu dirigia, Potter? Guarda civil. Ah, o que eu dirigia? É. Era um... Cayenne. Foi por isso, que foi pegar incompatível com a pessoa. Era um carro meu. Carro meu. Né? E aí eu fui preso, fui lá, respondi processo, paguei com fichinhas de ônibus o processo. Sim. Que é uma pena, aquela, como é que é? Alternativa. É, que é de 5 anos, dura, né? Bueno. Tá pagando até eu hoje. Eu tenho então, a ficha suja, eu posso me candidatar ou não? Eu falei que é uma pergunta difícil. Mas aqui é a ficha suja, eu acho que não... Tu foi não, condenado? Ela não busca essa informação. Você viu uma sentença? Não, eu não fui... A sentença foi dar fichinhas de ônibus. Um juiz te deu uma condenação? Eu fui num juiz lá, fui lá e tudo mais, né? Assim que tu terminar de cumprir, tu volta a ser primário. Mas já cumpri. Então é primário de novo. Mas será que essa condenação... Eu pergunto pra alguém que paga. Eu paguei pelo meu crime, entendeu? Pelo meu crime. Ele não é mais primário. Uma pessoa mais esclarecida. Não, mas em pena alternativa acho que é, Davi. Não, mas aí se tu cumpre toda a pena, tu tem a ficha limpa. Pena alternativa não é. Não, não é, porque eu tive uma pena alternativa, eu fui um condenado. Vocês são criminosos? Eu convivo com criminosos aqui no programa. Mais ou menos. Davi Coimbra, de todos menos de ti, Davi. Meu primeiro livro. Não, eu incluído nos todos. O meu primeiro livro, que é o meu livro sobre o caso Daut, 800 Santos de Junho, foi condenado por injúria e difamação. É verdade. Peguei, inclusive, a pena mais dura por direito de imprensa. Isso foi para o cárcere? 2 anos de cana. Tu cumpriu? E foi, quando foi como era primário, tu foi preso, tinha direito a sursis, e aí eu prestei serviços à comunidade. Durante 6 meses, eu trabalhei ali no hospital de clínicas, entendeu? Na cirurgia, o cara... Mais morreu gente. O cara dizia pra mim... Lembra que saiu das dias? Vem cá, meu. Tu fazia cirurgia no ferido, meu. Aí o Davi botava... Eu ajudava. Davi botava o jaleco e chegava lá. O cara dizia assim, ó, bisturi. O cara disse, corta aí, L. Eu ia cortar. Rec, cara, é pro outro lado, L, pô. Essa foi boa, cara. Não, eu no Clínicas, eu escrevi uns textos pra ele. Até dei palestra pros médicos e tal. Olha só, cara. Eu tava naquela época, eu escrevia como um condenado. Viu a diferença? Eu comprei fichinha de ônibus, Davi, deu palestra para os médicos. É isso aí, mano. Cada um com a sua condenação, Atuado. Cada um no seu quadrado. É, mano. Novas cédulas do Real começam a circular em novembro. Feito! As cédulas antigas deixarão de circular dentro de 2 a 3 anos. Vai ter novo número? Tipo, não. Nota de 3? Não. Nota de 30. Eu tenho uma de 3 aqui, se quiser. As notas novas poderão ser identificadas por seus tamanhos diferentes, sendo a de R$2 a menor delas e a de R$100, que me disseram que existe, eu nunca vi. A de R$100 vai ser a maior. No verso, as figuras de animais foram modificadas e estão agora na horizontal. Ah, agora vamos botar o Sarney, o Jader Barbalho. Botar os caras assim nas notas de. A nota de R$50, por exemplo. O que tá acontecendo, Dani? Teve uma coisa ali nós que soltou olhamos, um jato. Cara. O troço deu um mas jato isso... ali, cara. Para, mas vocês não reparam nada no estúdio da rádio, meu. Isso aí tá aí há 30 dias. Tá 30 dias isso aí, cara. Fazer aqui um... É o Gleide Sachê automático. O merchandising. Nós três nos olhamos aqui. E na mesma hora. Isto se chama Airwick Fresh Medic. 1, 2, 3. Tu é gay que eu sei. Isso é coisa do Fetter, obviamente, óbvio, né, cara? Né? Óbvio. Cada. Tu pode programar 9, 18 ou 36 minutos e ele solta um. Isso aí vai entrar no kit Fetter também. Vai entrar daqui, no kit Fetter. Eu não sei quanto tempo tá programado, mas daqui a 9 vai dar o. É de 9 em 9. Isso é pra. Isso é pra ótimo. Aromatizar os peitos do pote. Exato. Eu que chego aqui cedo, né? Antes da estagiária chegar, que ela chega às 7h30, eu aproveito pra fazer algumas coisas que só se faz sozinho. Por exemplo, né? Por exemplo, botar o dedo no nariz, né? Certo. Por exemplo, soltar um pum, né? Que de manhã as pessoas soltam pum. Muito. Porque, né, tá vindo, né? Tá vindo. E aí é legal porque esse aí ele mistura os cheiros, cara. Fica uma beleza. Eu abro a porta. Imagina estagiário. Chegar, mas que cheiro agradável, pô, que está no estúdio. É que é muito. A gente deu risada aqui no estúdio pra pessoa atender em casa, ou um carro, ou no trabalho, ou no motel. Ele dá um jato forte e foi nas costas do Fetter. Como é que é o jato, Potter? Jato nas costas do Fetter, pô. Não me vem com essa. Jato na não me vem com essa empunhada aí. Falar o preço do álcool. Só pra terminar esse papo, falar em peido, né? Que hoje isso? O nosso. Não, mas aqui já tá no blog do Pretinho. Vai dizer que já tá no blog do Pretinho, já está no Clique RBS os nossos comentários sobre a rodada futebolística que termina com um pum do pato. Ah, é verdade. Nós estávamos falando desagradável, hein, Potter? Não, aliás, aquilo, além de ir pra capa do Clique RBS, tinha que ir pro blog do Pretinho já também. Tá. Já tá? No blog. Ótimo. Deixa tá ali. Deixa que eu edito, meu bruxo. O preço do álcool registrou alta de 1,52% em julho. Foi a primeira alta do combustível depois de 4 meses de queda. O preço do álcool tende a influenciar o da gasolina, cuja fórmula tem adição do combustível de cana-de-açúcar. É a mesma coisa, né? Se equipararam, né? Não... Carro flex agora... Não serve pra nada. Só cara. Pra boate mesmo. Não serve pra nada, carro flex. Vamos pra boate. Serve sim, cara. Vou dar uma dica de carro pra carro flex. É inverno, gasolina. Verão, álcool. Porque o álcool ele é melhor, né? O álcool é melhor, a combustão do álcool é mais completa, o carro fica mais, né? O carro fica mais nervosinho. Mais ágil. É, mais, e né? Polui não, bem é, menos. Funciona melhor o motor e polui menos, exato. Então é álcool, né? Mas é que não, no inverno é ruim. É ruim pra pegar, demora pra pegar. O pai tinha um Chevette que ele ligava, o pai acordava às 4 da manhã, ligava o Chevette e saía às 10 da manhã. Ligou o afogador, né? Puxava o afogador. Chevette. Eu tinha um Uno que era assim, eu tinha um Uno, tinha que acordar. Aquele Chevette, apertei os dedos, perdi uma unha aqui, Chevette merda lá. Chevette, acordava às 4 da manhã pra sair. Cara, eu tenho nojo da minha infância pobre. Nojo. Eu pedi um Mega Drive pro pai, o pai comprou um Master System. Eu pedi uma bicicleta daquelas. Uma. Como é que é o nome dessa? Barra Forte. Não. Uma Tigrão. Monareta. Uma de 21 margem. Alumínio. Alumínio da Caloi. O pai me deu uma Safari. Oba. Safari era só tinha uma marcha. Ou pedalava em pé ou sentado. Eu sei como é que é isso, cara. Eu pedi um Autorama, ganhei um Ferrorama. Continua ganhando Ferrorama, né? É pior. Também, cara, era isso de destaque sobre o Clique RBS. Ah, meu filho, não é fácil. 6:11, KG! Pratos do dia! Olha, meus amores, agora neste momento no Pretinho, os pratos do dia com o KG. Vai, KGzinho. Oi, Davi, tudo bem? E o Galo? Oi, Davi, tá me vendo? O Galo! Tudo bem, Davi, esta voz maravilhosa. Davi, eu não Galo, filho de uma... Vai, sem o Galo. O melhor é as mãozinhas do Galo. As mãozinhas do Galo. Super Galo. 8h26, Adriane Galisteu recebe visitas na maternidade. Ei, nasceu, é, cara? Uma coisa que eu queria fazer. Ninguém é mais sortudo agora que essa criança, né? Porque ela vai começar a amamentar. Hoje tá tão demais, cedo, mano. Cara. Deixa as grávidas dormir, cara. Não, vai ser fuso horário. Não é fuso. A criança precisa mamar, Maurício. Tem uma colega nossa de empresa que tá grávida e tudo que eu penso é na amamentação. Claro que é importante pro bebê. Vai daí, né? KG. É importante. 10h24. Não, agora tu vai ter que dizer qual é a colega. Duvido que tenha. Vai dizer qual é a colega agora. Preserva a colega. Não posso falar. 10h24, Jude Law e Sienna Miller passam férias em Ibiza. Quem? Cara, e tem umas fotos desse rapaz aí. Vocês ficam falando ontem, né? Tem assunto paralelo aqui. Impressionante, né? Isso aí, o Jude Law é meio Roger, assim, sabe? Jude Law e Sienna Miller. Ele tem umas fotos do Jude Law carcando assim na mesa. É uma beleza. Ah, é mesmo? Isso, é, Maurício. Com a mão lá. Com as mãos, né? Ah, então é aparpando. É apalpando. Aparpando. Isso, Maurício. Nos glúteos. Nunca pensei que o Maurício fosse usar uma expressão chula como essa. Olha só. Tô chocado. O Maurício já colocou pintos já no blog do Pretinho? São 6h13, é, cara. Logo bem, tô quase logo perdendo o controle do troço. Meio-dia 38, Queen Latifah. Oh. Queen. Ah, é, Queen Latifah. É? Fala certo. Queen Latifah, é isso aí. Queen Latifah. Então, sim, sim, sim. É fotografada em clima de romance com a namorada. Opa! Opa! Se fosse o King Latifah ainda, né? Mas eu é não sabia disso. É, e vai, é um bujão, né, cara? É uma, não, para. É aquela garota que vai comer o X-Bacon, vai comer a pizza, aquela coisa que a gente vai comer dois X-Bacon. Vai com um amigo, né, porra? É. 14-7, Julia Roberts revela que se converteu ao hinduísmo. Ah, não. É tipo o George Harrison, Julia, né? Julia Beatle George, né? Não, queria não me converter ao hinduísmo. Vocês já viram que religiões, assim, as pessoas só ou muito pobre ou muito rico se converte. Pior, né? Cara. Pior. Os do meio estão... Não, tudo cara. Perdido. É, é, ali, é, né? Muito comum presidiários condenados a penas longas também se converterem. Não tem mais nada pra fazer, né? Ontem eu visitei um seminário que os caras não têm o que fazer, né? Tipo assim, eles estudam muito, muito, muito, muito. Sabe? Acabou de acabar. Não, é não tem o que fazer. Eles estudam tipo muito assim, teologia. Tem, né? Óbvio, não, teologia, não. Filosofia, muita tem um abraço coisa. Pra rapaziada. E futebol, né? Futebol com muita porrada, né, aliás. Mas, tu sabe mas que... eles não têm mulheres, eles não se incomodam com mulheres. Tu sabe aliás, que... um abraço pro zagueiro que arrebentou meu joelho aqui, né? Tava jogando sério, tava jogando sério com graças um reforço. Graças a Deus não se machucou, né? Com o reforço do pai, do filho e do Espírito Santo, né, cara? Por isso tava difícil. Mas tu sabe que o Mr. P matou, né, cara, lá o negócio. Tinha só que joga muita bola. O último gol foi de Leo, tinha um monte de colorado no seminário e aí o Mr. P largou assim, isso aí foi reflexo dos anos 90, porque sofreram muito, vieram para o seminário agora, na próxima década só vai ter gremista. O lance de jogar essas peladas que a gente joga aqui em Porto Alegre, especialmente pela rivalidade Grenal, de jogar desconhecidos. Grenalzinho? E um cara anunciadamente, não um Grenalzinho, mas um Grenal velado ali, dois times misturados. Eu gosto, e o KG, por exemplo, que é um gremista reconhecido, do outro lado de lá era um padre, vai que acho. O padre era colorado, não, eu mas vou quebrar o KG. Um seminarista. Mas que padre, cadê o sentimento cristão? Futebol não, é outra seguinte, coisa. O que mais me chocou, gente, o que não mais me desculpa. Chocou é o seguinte, ele não pediu desculpa, cara. Perdão. Dá uma porrada de perdão, cara, meu futebol filho. Separa padres Barbaro. De seminaristas. Sim, uma vez jogando com o time do CLJ, foi um corte. Por Deus. Ah, claro, cara. Por futebol, Deus. Futebol. Por Deus. Cara. Não, e os caras jogam contra a gente a vida, né? Vocês notaram isso, né? É. Cada jogo que eu vou, né? Eu só fiquei meio cabreiro de deixar o carro ali na frente, porque eles que estavam roubando o rádio lá dentro. Rádio ali dentro. No seminário. E eles vendem gasolina batizada lá, né? Sim. Abraço, minha mão. O posto do padre pô, foi não muito dá legal, pra... cara. Foi muito legal. Foi uma experiência gratificante. 16h03, Carolina Dickmann almoça com o filho José. Que beleza. Eu vi a foto do no José. Suco. E o guri, a cara do Marcos Frota, que hoje tá na caras com uma guampa. Ah, o filho dela é filho do Marcos Frota? Sim, sim. Ah, é? Sim. Não, ela tem filho com tem o Thiago com também, cara. Isso aí. É. Mas assim, uma coisa sim. A gente tem que dizer... Ela gosta de fazer filho. Do Marcos Frota. Pegou na tenra a idade, né? Pegou. Eu pensei que o Porã pegou na tenra. Atenção, pessoal. Porã começou a se queimar. Tipo um tender, assim, né? De fim de pegou ano. Na tenra dela, né? E agora? Questão de 4 minutos. 4! Mais do que isso. Adoro. 4! Era 6 e 13 daí. Não mais do que isso. 6 e 13. 4 minutinhos. Já tava falando. 4. Vai, Girina, vai. 4 minutinhos, não mais. Fala, meu, que tem uma piada grande. Britney Spears deixa o bumbum à mostra em Los Angeles. Ah, mas também o bumbum da Britney Spears. Já era. 1, 2, 3. Deve ter que conversar com o Fer. O teu é que tá bonito. É metralhado o bumbum. É, olhei hoje o bumbum do KG tá lindo. É, tá. Você sentou na Brita, Britney Spears sentou na Brita, cara. Sentou na Brita. É a Brita Spears. É a Brita Spears. Piada do poder! Apoio! Canudos Marinho, bom pra botar no suquinho. Oba. Quem manda a piada é o Giovanni, com D-I, né? Giovanni, ou seja, pobre, né? Ah, pobre, gosta de chegamos a levantar. Os... Giovanni Magni. E o nome da piada é Árvore Genealógica. Não, não era, né? Viva a diversidade. Árvore Genealógica. Bom, tá, vai lá. Aqui escrito, né? Vamos lá? Vamos. Mãe, eu vou casar. Que já começou bem. Repete, tem duas páginas. Mãe, vou casar. Jura, meu filho? Ai, eu estou tão feliz que é a moça. Não é moça, vou casar com um moço. O nome dele é Murilo. O Murilo! Você parou o Murilo, meu filho? Ou foi meu cérebro que sofreu um pequeno surto psicótico? Eu falei Murilo, mãe. Por que, mãe? Tá acontecendo alguma coisa? Não, nada. Bichinha brava! A minha visão que tá um pouco turva e meu coração que talvez dê uma paradinha, no mais tá tudo tranquilo. Se você tiver algum problema em relação a isso, melhor falar logo. Não, problema nenhum. Eu só pensei em... que algum dia ia ter uma nora ou alguma coisa assim. Mãe, você vai ter uma nora, só que uma nora meio macho. Ah, ou um genro meio fêmea, né? Resumindo, uma nova quase macho tendendo a um genro quase fêmea. E quando eu conhecer o meu... quando é que eu vou conhecer o meu... O Murilo! Mãe, pode chamar ele de Biscoito. É o apelido dele. Biscoito. Já gostei dele. Alguém com esse apelido só pode ser uma pessoa bacana, né? E quando é que o Biscoito vem aqui? Por quê? Não, por nada, só pra eu poder desacordar seu pai com antecedência. Você acha que o papai não vai aceitar? Não, claro que vai, lógico que vai. Só não sei se ele vai sobreviver, mas isso também é bobagem, né? Ele morre sabendo que você achou uma cara metade, a sua cara metade. E olha que espetáculo, as duas metades com bigode, né? Mãe, que besteira, mãe. Hoje em dia, praticamente todos os meus amigos são gays. Ah, tá. Só espero que tenha sobrado algum que não seja, né? Pra poder apresentar pra tua irmã, né? A Bel já tá namorando. Ah, tá namorando a Bel! Sim, uma tal de Verusca. Como é? Verusca, o nome da namorada, mãe. Ah, bom, que susto. Eu pensei que eu tivesse falado Verusca. Mãe! Tá, tudo bem. Se vocês são felizes, só fico triste porque não vou ter um neto, né? Por que não? Eu e o Biscoito queremos dois filhos. Eu vou doar os espermatozoides. E a ex-namorada do Biscoito vai doar os ovos. Ex-namorada? O Biscoito tem ex-namorada? Quando ele era hétero, hello. A Verusca. Que Verusca? A namorada da Bel. Não, peraí. A ex-namorada do teu atual namorado. E aí, a atual namorada da tua irmã é a mesma, que é a minha filha também, que se chama Bel, é isso? Porque eu já me perdi um pouco. É isso, pois é, a Verusca doou os óvulos e nós vamos alugar um útero. De quem? Da Bel. Na Bel? Quer dizer, então, que a Bel vai gerar um filho teu e do Biscoito, com o teu espermatozoide com o óvulo da namorada dela, que é a Verusca. Isso mesmo. Ah, e essa criança... De uma certa forma, vai ser a tua filha, filha do Biscoito, filha da Verusca, filha da Bel! Em termo sim, mãe. Ah, e a criança vai ter duas mães, você e o Biscoito, e dois pais, a Verusca e a Bel! Mais ou menos por aí, mãe. Ah, tá, por outro lado, a Bel, além de mãe, é tia, ou tio, né, porque é tua irmã. Exato, e ano que vem vamos ter um segundo filho, aí o Biscoito é que entra... com espermatozoide. Que dessa vez vai ser gerado no ventre da Verusca, com o óvulo da Bel. A gente só vai trocar. Ah, só trocar. Agora o óvulo vai ser o da Bel e o ventre da Verusca. Exato, mãe. Agora eu entendi, agora eu realmente estou entendendo. Entendeu o que, mãe? Eu entendi que é uma espécie de swing dos tempos modernos. Que swing, mãe? Hello, mãe. Sim, meu filho, uma troca de casais. Com os óvulos e os espermatozoides, uma hora no útero de uma e uma hora no útero da outra. Mas uns tomates. Isso aí é um bacalhau de última geração. Nossa. E pior, com incesto no meio. Que isso? Mas a Bel e a Verusca só vão ajudar na concepção do nosso filho, ah, só isso. Sim. E quando elas quiserem ter filhos... Nós ajudamos. Quer saber, no final das contas não entendi nada. Não entendi quem é que vai ser mãe de quem... Quem vai ser pai de quem? Quem vai ser o útero e o espermatozoide? A única coisa que eu entendi é que... Que o que, mãe? Fazer a árvore genealógica daqui pra frente vai ser foda. Muito bom, cara. Dizem que é do Luiz Fernando Veríssimo. Não sei. Dizem que é dele. Não. Ótimo, ótimo. Ou do é Paulo Coelho. Coisas que tem da internet. É. Né? De cassete, os carros loucos. E aí, Davizinho, tudo tranquilo? É, o Maurício Mota até colocou umas coisinhas boas pra mim. Olha! Oh! Oh! É só que tu não vê a semana inteira. Só ontem que eu não vi. Um conselho do Davi do Potter. Só um conselho do Davi do Potter pode salvar a minha vida. E o Amaral é bem lindinho. Por isso que ele mandou. É a Caroline Cruz. Não era pra falar o nome dele. Meu nome é Carol, ela começa assim. Meu nome é Carol, 21 anos. E eu preciso da ajuda de vocês. Já tá pra comprar arma já. Bom, ano passado eu vim passar as férias aqui no Sul. E minha. Eu acho que ela é carioca, né? E minhas primas. E minhas primas me levaram ao planeta Atlântida. Lá eu conheci um rapaz, toquei MSN com ele e começamos a nos falar. Eu morando no Rio e ele em Porto Alegre. Depois de um ano teclando, ele se declarou pra mim e eu abandonei minha casa, minha família e minha vida pra vir morar perto dele. É burra! Só que ao chegar aqui, ele mudou. Briga comigo o tempo todo, sem dar satisfação. Chega em casa tarde. Dar de novo. Dar satisfação. Chega em casa tarde. E ainda me pergunta se lavei a roupa, fiz a comida esse e coloquei cerveja pra gelar. Homem! Olha só o cara pergunta. Se lavou a roupa, fez a comida e colocou a cerveja pra gelar. Ah, mas é isso aí, cara. É que assim, é que o homem de hoje tá esquecendo de ser homem. Aí, né? Aí é que tá, cara. Atenção, pessoal, porra. Mas é essa a verdade. Ela diz o seguinte, está sempre me dizendo que eu preciso dele pra viver. Não aguento mais. Então, pretinhos, me digam, isso é normal ou ele não me ama? Isso é normal, é normal. O que eu faço? E aí a pergunta, Potter, quer casar comigo? Pô, primeiro, fotos, né? Fotos pra pora@atlantica.com.br pra gente avaliar a situação, né? A gente não, na verdade, os estagiários avaliaram. Sim, estagiários. Sim, é uma equipe, né? Ô, Iglaio, me responde aí, quem é que acessa essa caixa, Iglaio? Cara, os estagiários, né? Estagiários? Como o Potter falou, tem uma equipe de estagiários. Ó, borrifou de novo. Tá levando um monte de jato nas costas. Tá no pra quem não tá entendendo, o Feta tá já levando jatos nas costas e tá no Twitter do Pretinho. Sequela. Isso, vai lá, vai lá. Continuando, Davi. Mas é a Carol, ela tá perguntando se ele ama a Carol. Carol, ele amava quando tu morava no Rio. Quem ama, ele ama. Tu quer uma prova de amor mais cabal do que essa? Eu tenho que concordar com o KG. Claro, cara. Claro. Porque assim, o cara tá se mostrando como ele realmente é e o homem tem que agir dessa maneira. Exato, a mulher tem que agir. A mulher tá muito mal acostumada. A mulher tá muito mal acostumada, cara. O que elas querem? O que elas querem? Fazer é botar a cerveja pra gelar. É o mínimo. Não, eu me surpreendi nesse com isso. Ela não bota cerveja pra gelar. É brabo, né, cara? De repente no Rio as mulheres não botam cerveja pra gelar. Ah, e lá no Rio tem boteca em tudo que é lugar. Tem cerveja. Só chopinho, só chopinho. Posso ler um outro bem rapidinho aqui que eu achei interessante? Claro, Davi, não vai dar tempo, né, Amaral? Vai. Bem rapidinho aqui. Meu marido Ed saiu de casa. Quem diz é a Valquíria Brum. Diz urgente! Meu marido Ed saiu de casa na quarta tarde para voltar na quinta. Hoje é sexta e até agora ele não chegou. Olha, será que Sapucaia do Sul está sitiada e ninguém sai? Devo me preocupar? Tenho certeza que ele está ouvindo, pois não perde um pretinho. Pergunto, devo abrir vaga para marido? Beijo! Pauzinha! Novamente, Pauzinha. Fotos. Como é o nome dele, Davi? Ed. O Ed saiu de casa na quarta. Não voltou até cara, hoje. É que o Ed não é um te cara... preocupa, Valquíria. Mas é um cara a moda antiga. Porque antigamente os maridos saíam de casa sexta e só voltavam na segunda. Mas assim, ó. Tá no lucro, mano. Tá deixa uma sopa pronta. Caso ele volte, né? Isso, sempre bom esquentadinho. Sempre bom receber sempre a cerveja no gelo, né? É verdade. Aí, por exemplo. Aí uma linda mulher. Uma piada. É uma piada, velha. Piada velha do Porão! Apoio! Jornal A Tocha! O que os outros não trazem, A Tocha traz! Eu sempre leio A Tocha. Uma linda mulher estava em viagem pelo Nordeste quando conheceu um negrão forte. Adoro negro. 2 metros de altura, passadas largas. Passadas largas. Foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Só tinha dois problemas. Ela era casada e ele se recusava a dizer o seu nome. Ué. Mas isso não atrapalhou o romance. Não, muito pelo contrário. Depois de 15 dias da cama pra praia, da praia pra cama, ele deu o braço a torcer. Tudo bem, eu vou falar o meu nome. Eu me chamo Neve. A mulher não conteve o riso. risada feminina essa. Gargalhou, deitou, rolou, chorou e Neves se ofendeu. Ah, o Neves se ofendeu. Você é igual às outras, está zombando de mim. E se apaixonou pelo Neves. Não, não, Neves, não, Neves. Eu tô pensando na cara do meu marido quando eu disser que peguei 30 centímetros de neve todos os dias no Nordeste. Isso aconteceu agora. Abraço do né? Cabeça de Criciúma. Deu 30 centímetros de neve. É verdade. É Maurício pegou 30 centímetros de neve. As mulheres vão pra Porto Seguro, né, cara? E enlouquecem. E o que que fazem lá, Davi? Porto Seguro. Fazem aula de lambada. Você sabe que lá na Bahia, a população negra é muito maior do que aqui no sul do Brasil, né? Sim, sim. Então aqueles negros, alguns não tão altos, nem podem ser espadaúdos, porém negros. Eles param na frente das loiras e começam. O ritual de acasalamento. Não é uma dança de do canguru. A dança do machixe, né? Que é um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. É a dança do machixe. É a dança do machixe. É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. É mais ou menos isso aí. Sempre dá certo pra aqueles neguinhos. É verdade, cara. Eu quando estive na Bahia, vi coisas. Não posso falar, mas... Quando eu penso na Bahia, ó que... Pô, sou eu que puxo o trenó. Ó, baixou o Caetano aqui. Me dá, ai, ai. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Muitas sessões. É, amigo, já são 6:30 da tarde, amigo. Certo, é 6:30 da tarde, né? Queria anunciar os classificados do Pretinho, o meu O meu quê? Ah, é um celular Motorola V9 Ferrari. Ah, bom. Com 4 meses de uso, nota fiscal, garantia, cabo USB, fone de ouvido, MP3, Bluetooth, câmera de 2.0, de 2 megapixels, um excelente aparelho de celular. Quanto? R$500 à vista, ou ele faz em 5 vezes de R$100. La garantia, seu idiota. É o maicon.costa1987@bol.com.br. Nossa senhora! Ah, cara. Maicon, maicon.costa1987@bol.com.br. O 987 é o ano que ele nasceu, né? Deve ser. Olá, sim, galera do Pretinho, tô vendendo meu Play 3. PlayStation 3, tá com 1 ano de uso, perfeito estado, cabo HDMI, cabo áudio e vídeo, manuais, caixa original, um controle wireless, 3 jogos, são o GTA 4, Guitar Hero 5, kit com guitarra sem fio profissional, mais o jogo, e também o PES 2010. Tudo isso por apenas R$900. Tá muito barato. Tá valendo a pena. É roubado, acho. Uma oferta e não, cara. Não é roubado. Como é que tu vai dizer que o cara tá vendendo troço roubado, 900 cara? 900 pilas só, cara. Cara, é usado. Tem 1 ano de uso, cara. Tem 1 ano de uso e tem algumas coisinhas junto aí, né? Motivo, tô querendo comprar um PC, mas a coroa não liberou a verba. Então ele vai vender... Não precisa comprar PC, cara. O teu Play 3 é PC, cara, quase. É que talvez ele precise de um, né, pra trabalhar, fazer textos. Tá bem, é o Alexander Massaneiro. Ah, para que é o Massaneiro que tá vendendo o Play. De Pomerode. É o Massaneiro de Pomerode, magnata. Pomerode, Santa Catarina. Play. O e-mail é vendopS3PB, de Pretinho Básico. VendopS3PB. @hotmail.com. Quem é que cidade paga o frete? Quem é que paga o frete? Hoje o Maurício estava conversando no MSN com uma Vendo Escort XR3 @hotmail. Daqui a pouco a Vendo Escort XR3 @hotmail mandou pro Maurício: deixa eu ver sua cueca. Ah, para! Sério? Que deixou, Maurício não usa cueca, mano. Maurício não usa cueca. Ô, meu, deixa eu mandar um abraço pra uma galera que tá nos ouvindo neste momento na Serra Gaúcha. Que nojo. Rapaziada do hotel Rita Hopner. Obrigado aí pela parceria, pela audiência. Muito legal aquele hotel. Muito legal também, é o Mini Mundo, né? O Mini Mundo, que é um... Tem piscinas nos quartos. No Rita Hopner. Então é motel. Então. Não, no Rita Hopner. Não, cara. É um hotel com piscina. Tem gama. É um hotel de alto gabarito. A pessoa dorme no banheiro. Eles estão querendo dizer que não é uma coisa pra nós. Assim. É pra nós. É que assim, ó, tem o quarto, né? O quarto, uma sala, aí o banheiro, e dentro, mais uma porta para do banheiro para frente, um quarto com uma piscina. Térmica. Piscina térmica. Beleza, muito legal. Nossa, eu nunca fiquei lá, obviamente, mas já me disseram. Já, que coisa, né, já ficou, Davi? É que tu tem outra, outra espera, né, Davi? Existe uma vida muito melhor, né? Mas é muito mais caro. Depois da balada de Rio Grande, vamos pra lá, mesmo. Tem um mini mundo, cara. Tem um mini mundo que é um lugar fantástico pra você levar seu filho. É tudo em miniatura. Tudo em miniatura, é um mini mundo. Muito legal, né, Potter? Fiquei imaginando. O Rafinha. Tô imaginando o Rafinha. Tá me olhando, cara. Cara, eu tô lá, meu. Não tô lá. Porã e o seu mini mundo. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo pelo atlântida.com.br. Esteja conosco também pela internet. Para ali a seguinte, estaremos invadindo a casa de mais um ouvinte com uma cortesia do Big, a telefonia Big. Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem celular TIM Nokia 5230 com câmera de 2 megapixels, MP3 player, Bluetooth, touchscreen, 3G, rádio FM, cartão de 2 GB, acesso fácil à Nokia Music Store e faixas grátis. Para baixar, GPS integrado com mapas, acesso a e-mail com o Nokia Messaging, R$ 468 nesta máquina. Nossa. No plano Infinity Pré, com um mês de internet grátis. E dá pra parcelar ainda no Hipercard em 12 de R$ 39. Se desconfiar. Participe, não dá pra desconfiar do Big e da TIM. Não, Tim, não dá, óbvio que não. Como é que eu vou desconfiar da Big? Não dá, cara. Não dá, entendeu? Me veio mijar no ar. Não, mijado no ar, cara. Que pô, pelo amor de Deus. Isso aqui é a garota propaganda da TIM aqui no Sul. Sabe quem é a propaganda da garota da TIM? Quem? Arroba Rodaica. Arroba Rodaica, cara. Ah, tu sabe que a Rodaica, ela tá não apenas aqui, né, em Porto Alegre, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Falando das promoções da TIM. A Rodaica está com a TIM. Promoção, eu quero o Pretinho na minha casa. Telefonia Big, dia 21 na sua casa. Doutor Alceu, tudo bom aí, doutor Alceu? Doutor Alceu, quero lhe fazer uma pergunta, doutor. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Doutor Alceu, você saberia passar pra mim de cabeça as 4 primeiras posições do Brasileirão? Não, doutor Alceu. Não tem, doutor Pedro. A voz do doutor Alceu seria parecida com a do Maurício. É, bem parecida. Bem parecida, cara. Bem parecida, cara. É o Corinthians, não, o Fluminense é o líder. O Fluminense é o líder, joga com o Grêmio sábado, domingo agora, depois às 4 da tarde. O Corinthians. Não sei com quem o joga. O Inter. Não joga. E quem é o outro? Ceará. O Ceará. Muito obrigado, doutor Alceu. Muito obrigado mesmo. De nada, doutor. O senhor quer falar alguma coisa a mais? É a rodada. Os últimos também? Os 4 últimos? Cara, na verdade, os 4 últimos não importa muito. Importa sim, porque vão ser rebaixados. Não vão, entendeu? Ainda, tem muito campeonato. Você! Doutor Peter, tem futebol sábado e domingo, doutor Peter. O Figueirense vai jogar às 4h10 contra o Em casa. É, Figueirense em casa, hein, Figueirense, pela Série B. O Avaí vai pegar o Guarani lá em Guarani, às 18h30 da tarde. O Avaí também, tá bem, ó. Avaí, aliás, se vencer, já ultrapassa o Inter, por exemplo, que não joga. Exatamente, às 20h, Brasil de Pelotas e Juventude, hein, Brasil de Pelotas. Série C. Juventude tá em último colocado. Não, Série C. C. O C tá na C, meu. Série T. C. Desculpe, doutora, você desculpa. Domingo, 16h, Pelotas e Metropolitano, hein, Pelotas? Ah, essa é pela série? D. D. C. D. É Joinville com São José de Porto Alegre. Também é Joinville, pela série D. Ah, série C. D. Olha aqui, às 16h, da série T. Ô, Criciúma com Chapecoense, hein, Criciúma? Vamos, Criciúma. Vamos, Chapecoense. E pela série é o Grêmio com o Fluminense, hein, Grêmio? Mudou o horário do jogo, é 4 da tarde. 4 da tarde, é domingo, essa hora do Dorca. gente consegue ver o jogo aí, doutor Pepe. Você tá voltando de Rio Grande, doutor Alceu. Eu vou fazer a balada do Pretinho em Rio Grande. Aliás, Rio Grande me ajuda, doutor Alceu. Ele só viu o primeiro tempo, doutor. É amanhã. Você só amanhã. Não consegue mais. Ô, doutor Alceu, a dona Sara tá ouvindo o programa, doutor Alceu. Depois tem que se dar explicação. É brincadeira, mãe, dona Sara. Ô, doutor Alceu, me ajuda. Aproveita aí e passa a balada do Pretinho amanhã em Rio Grande. Isso, doutor. Vai ter balada do Pretinho amanhã em Rio Grande. Pode ser, senhor. Só quer ir junto, doutor Alceu. Mas já tô lá. Já tá lá, né, doutor Alceu? Vai ser. Leva a dona Neuza. Eu vou com o motorista. Dona Neuza tá na África ainda. Na África ainda, doutor Alceu. É o overbook, doutor Alceu. Acho que a dona Neuza ficou lá vendo a tromba do elefante. Como diz um paulista amigo meu, acho que a dona Neuza pegou amizade por lá. Mas eu peguei já a mulherzinha pra mim, né, doutor Pedro? É, assim? 65 anos. Pá, galetinho. Ah, eu acho que ela tava num daqueles, a gente recebeu um e-mail de um amigo esses dias, não vou dizer o nome do amigo, mas nós recebemos, um e-mail com o título de concurso da melhor vó. É, concurso pra escolher a melhor. Ficou em terceiro essa? Fala com o Vitor Kramer, hein, cara? Nós temos que dar uma ligada pra ele depois. Tá bem, Vitor Kramer tá se mudando hoje. Parabéns aí, Vitor Kramer, pela conquista. Está ouvindo o Pretinho Básico neste momento, montando o guarda-roupa. Tá bem, doutor Alceu, era isso, doutor Alceu. Exatamente. Obrigado, doutor Alceu. Vamos ver daí. Bota o valo, meu. Que vai eu. O valo, cara. Tem um valo aqui do lado da minha casa aqui que os caras não vêm. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca. Desculpa. É do Palmeiras. Aí galera, sou de Joinville, Santa Catarina, gostaria de deixar a minha indignação com a prefeitura de Joinville. Aqui não pode rolar nenhum evento a não ser show de banda alemã e só aqui. Parada gay. Ou tem show de banda alemã ou parada gay. Não é lá que tem a dança lá, o festival de... É o festival de dança em Joinville. Festival de... Festival de dança, então. Dança, festa alemã e parada gay é quase a mesma coisa. Sou de um clube automotivo e em contatos com os organizadores de alguns eventos desse tipo, falaram que nunca mais iriam fazer nada em nunca Joinville. Nunca mais farão. Pois é tudo ruim, a prefeitura não libera nada, não ajuda, nem a polícia ajuda. No último evento que foi feito em Joinville, na verdade a última tentativa, a polícia fez uma blitz na saída do evento. Então manda aí um... pro prefeito de Joinville que só libera parada gay em Joinville. Aqui está o descontentamento. Pô, deixa o cara reclamar. Deixa o cara reclamar, Kitty! Calma, porra! Aqui está o descontentamento. Aqui está o descontentamento de muita gente de Joinville. Pode também mandar um ponto, ficar tranquilo, querido, pra galera do site tanningjoinville.com. Um abraço pra galera de Joinville. Quem mandou todo mundo foi o Eric Cid Souza Fávero. O nosso querido Gersinho, coordenador da Atlântica de Joinville, está conosco aqui em Porto Alegre. Gersinho Magnata, O Gervinho diz que todo mundo em Joinville ouve o PB. Todo mundo tá ouvindo o PB. Todo mundo tá ouvindo o PB. Todo mundo tá ouvindo o PB. Alô, Manteiga. Vai daí, Davizinho, vamos ver daí. Prezados pretinhos, peguei a irmã do meu melhor amigo. Aê! E preciso de um conselho. Situação delicada. Um mês atrás saí com os amigos, fomos a uma festa. Será que eu devo dizer o nome dele? Não, se deve. Melhor não. Não, porque não diz aqui se deve dizer ou não deve, mas vamos lá. Então não diz. Então ele tava com os amigos há um mês atrás. Fomos a uma festa e na saída da festa acabei dando carona para a irmã de um grande amigo. No calor do momento, na porta da casa dela, acabou rolando. Nos demos uns beijos. Ai. O pior, entre aspas, é que rolou uma química bacana. Ficamos das 4 horas da manhã até as 7. 3 horas, hein, Cagê? 3 horas, não mais do que não isso. Mais que... É o horário, né? Horário clássico. Até as 7 da manhã, no maior clima. Os dois ficaram com muita vontade de ir para os finalmente. Ui! Porém, ela refugou na última hora. O problema agora é o seguinte: temos conversado sobre o assunto de voltar a rolar alguma coisa, porém, está pesando a amizade que temos e o fato de o cara ser muito meu amigo e ter ciúmes da irmã. Não quero estragar a amizade com meu amigo. Tenho certeza que ele se incomodaria muito se soubesse que eu dei uns beijos na irmã dele. Se incomodaria. Conheço-a desde muito nova. Tenho 32 anos e ela 25. 32 a 25. A pergunta que faço é a seguinte: vale a pena matar a simples vontade de satisfazer minhas necessidades e desejos podendo, em nome disso, estragar uma amizade de uma vida inteira? Brother, sai sim. fora. Eu já vou responder antes. Sim! É, eles só estão postando porque é proibido, porque é perigoso, porque é irmão do amigo. Por outro, é só por isso que é legal. Vem que tá quentinho. Cai fora, Davi. A amizade continua, mulheres passam. Não, para aí, para aí. Só um pouquinho. Então, mulheres passam e amigos são pra sempre. Pega a irmã e não fala pro amigo. Isso também é um. Cara, não, só porque irmã de amigo não é mulher do amigo. Só um pouquinho. Existe uma. Mas se teu amigo, porém, vai ficar de cara, e cara, sabe que amigo disso, não vai aceitar. Aí tem que acabar a amizade. O amigo fica de cara só porque o cara tá pegando a irmã. Não, deixa eu falar uma coisa. Trocar uma ideia com o bruxo. Que eu tenho essa posição centrada no programa, eu tenho que dar uma opinião. Posição aqui. Sentada? Centrada. Eu tenho que dar uma opinião aqui. Tem que dizer, porque eu fui um grande pegador de irmãs? Irmã de amigo. Atenção, irmãos, amigos do Peter, todo irmã. Então eu peguei geral. Você que era amigo do Peter, tinha uma irmã. Pois não pego nem gripe mais, sou casado. Mas a questão é a seguinte, cara. A questão é a seguinte. Irmã de amigo só se pega e nada mais. Não se casa. Ah, tá. Não, eu quero falar. Isso que o Davi falou, aí, continua pegando, mas meu. Mas e se de repente, como ele diz aqui no, na sequência do e-mail, mas não precisa ler, porque é irrelevante. E se rolar um sentimento? Não rola, vai encher o saco daqui um tempo, aí ele larga. Não, pronto. Não, olha aqui, ó, eu acho que, como diz o Porã, irmã de amigo não é mulher de amigo. É isso aí. Não é nem mesmo mãe de amigo. Não, se pegar mãe de amigo. Pegar mãe de amigo é sacanagem. Tampouco é. Filha se tu for amigo do filho da Luísa Brunet. Ah, bom, aí tu abre uma exceção. Cara, né? Mas não é filha de amigo também. É apenas irmã do amigo. Tu é amigo do filho da Luma. Eu me lembro, no colégio, a gente tinha a paixão pela mãe de um amigo nosso. Eu também tinha, cara. Cara, vou nem falar aqui. E era boa a mãe do amigo. É mesmo, cara? Ah, era boa, velho. Eu só não vou falar aqui o nome do meu amigo que a gente gostava da mãe, porque o pai dele... O pai dele ouve o programa. Sim. Eu também não vou falar. Aí vai lembrar porque eu gostava sempre, ela comendo sorvete. Também não vou falar. E esses tempos eu encontrei essa mãe... Na sorveteria aqui morando. No aí, shopping, que tal, cara. Que tal, que tal? Tá bem, cara. Continua bem. Continua bem, cara. Olha aí, porazinho, hein? Quantos anos? Ah, deve ter um, sei lá. Posso mandar um abraço aqui para cinco nisso. Amigos que se manifestaram aqui, mandando torpedo. O Cascão, sim, Cascão. Cascão. O Paulinho, não, Paulinho, não, tu não. Não. Bento, sim. Zico, sim. Ronaldo, não. Muito. Ronaldo. Ah, Ronaldo. Ronaldo. Vamos dar uma girada, vai dar aí, Potter. 10 frases que precedem a nota zero. Volta às aulas aí, né, rapaz? Tá tudo voltando, então já deve saber. Quem manda é o William Ribeiro, que é de Joinville, Santa Catarina. Estávamos falando agora dessa querida cidade, que em seguida vai contratar a balada do Pretinho, né, Joinville? Atenção, você é empresário? Frase número 1. Assino só o nome ou tento fazer? Frase número 2. Será que o professor viu minha cola? Lembrando que são 10 frases que precedem a nota zero. Sim, vai deveria. 3. Por que o professor tá vindo na minha direção? 4. Me deu um branco. 5. Droga, não caiu nada que eu estudei. 6. Essa não sei. Essa também não. 7. Ei, quer trocar de prova comigo? 8. Meu Deus do céu. 9. Na próxima eu estudo. 10. Cara ou coroa? E acabou essa lista. Sabe que eu, Nego Mauro, cara, eu dava cola pro Nego Mauro, né? Aí um dia o professor descobriu que eu dava cola pro Nego Mauro. Nego Mauro é da marca manca, né? Não, é o Nego Nelson. Nego Nelson. Aí eu pegava as respostas e botava na classe. 1B, 2A, sabe? 2 Atlântida, 3 Dinamarca. E aí a professora trocou as provas minhas do Nego Mauro. Aí eu saía da classe e o Mauro ia lá e ficava olhando de longe na classe. Aí o Mauro falava, pim, zero. Cara, mas eu colei certinho. Como que tu colou certinho, cara? Cara, eu tinha um professor no Colégio Israelita Brasileiro de Matemática, na oitava série, que me traumatizou muito na vida, porque ele entregava as provas por ordem de nota, do 10 ao 0. Professor de Matemática. Então eu tava sempre na turminha do zero, cara. Eu já sabia, eu assinava a prova, entregava e saía fora. E aí esses dias eu tava na Ipiranga, olhei pro carro do lado, não, esse velho tá vivo! Osvaldo, um abraço. Um caso de física, numa aula de física, uma prova final do quarto bimestre de física, eu precisava tirar 9,5 e o meu amigo gênio da classe precisava tirar 0,5 para passar por média, eu precisava tirar 9,5. Nós trocamos as provas, ele tirou 0 e eu tirei 10. O professor não entendeu nada. Isso. Imagina. Sabe que o... Grande abraço, Julião. Querido Júlio. Esse amigo também, o Julião. irmã? Não, eu tô com os pés. Não, esse não. Eu tinha uma professora de português, uma grande professora de português chamada Maria Antonieta, me ensinou muito de português. Nome de professora, né? Rima com. É, lá do Instituto Piratini, grande professor de português, tá? Grande Piratini. É, grande Piratini. Pô, a professora de português de Davi Coimbra deve ter sido uma grande professora. Não, e ela ia engajar. E esses dias até ela mandou e-mail lembrando e tal. E tinha dois colegas que tinham dificuldade na redação. Eu era bom na redação. Aí eles pediram, era um trabalho de redação que a gente fazia na aula, tal, entregava, ou não me lembro se a gente levava para casa, uma coisa. E sei que eu escrevi a redação para os dois. Escrevi a mim, escrevi para os dois. Entregamos para a professora. Na aula seguinte ela veio e disse assim: eu sei que um aluno aqui na classe escreveu a redação para outros dois alunos. Ai, ai, ai! Eu sei quem são os três alunos. E eu vou fazer o seguinte: eu vou dar 10 pra ele que escreveu e 0 pros outros dois. E vai ficar assim. E ela entregou as provas e deu 10 pra mim e 0 pros outros dois. E ficamos os três em silêncio, evidentemente. E ficou por isso mesmo. Grande professora Maria Antonieta. Claro. Essa aí me ensinou muito. Que já que a gente tá nesse pop, eu tenho aqui algumas pérolas do Enem. Boa! Mostrar que o ensino muito bom. No Brasil o programa é linkado. De vento em popa. O Enem. Vento em popa. É profissão, né, cara? O Enem que tá com muita credibilidade. Parabéns, né, parabéns. Gente. Aliás, o latino que o Maurício trouxe, botou aqui dentro hoje, aqui, nos retuitou. É mesmo? Nos retuitou, falou assim: pô, desculpa aí, rapaziada, tô me gozando aí da piada que eu contei, foi mal, não sei o quê. Ah, um abraço pra rapaziada. É que ele não chegou mais cedo pra passar o material. É, isso. Mandar um beijo pra Sinara Amaral, que estava, não é parente do Maurício Amaral. Sinara Amaral estava no Colégio 9 de Maio, em Imbé, na quarta-feira, onde estivemos eu e o Pi fazendo o intervalo Atlântico. Posso mandar só um beijinho também aqui, ó, pra Sônia de Oliveira Stefani. Sônia Lima. Que é a mulher do porteiro lá do meu condomínio, pediu aqui pra mandar um abraço, porque ela é muito fã da gente, tá? Pérolas do Enem. Quanto mais um trem for devagar, menos sua velocidade aumenta. Tá certo. Vai diminuindo a velocidade, não tem como aumentar. Na Grécia Antiga, todos os homens já nasciam mais velhos, menos os mais jovens, que eram os meninos. O tabaco é uma planta carnívora que se alimenta dos pulmões. Cara, é uma baita metáfora. Foi bem o cara. É verdade. Ó. O Lavoisier era assim, chamado, pois se lavava facilmente, ou seja, lavou mais easier. Pensei que Lavoisier era o nome de goleiro de futsal. Easier. Fidel Castro liderou a Revolução Industrial de 1917, que criou o comunismo na Rússia. E finalmente, o Jânio Quadros tinha esse apelido porque era um grande pintor. Tá bom demais. Ô, meu, olha só, tia, hoje nós não temos o Cid Moreira para ler um salmo, mas tem aqui tem um texto aqui que o nosso ouvinte Jackson Schroeder mandou pra gente. Eu gostaria de ler, até porque nós somos muitos pais aqui na mesa, né? E é um dia importante. Domingo, né? Domingo, dia dos pais. E além de ser dia dos pais, é aniversário do meu pai. Dia 8 de agosto, domingo. Veja você. Então, o nosso Jackson Ricardo Schroeder manda aqui: repensei a figura do pai. Que figura esta tão importante na vida de um ser humano? Vemos muitas vezes coisas na TV, muitas coisas ruins, muitas pessoas fazendo mal a outras pessoas, muitas das vezes por absolutas bobagens. Pode anotar aí, se você investigar a particularidade dessas pessoas, as particularidades dessas pessoas envolvidas em casos extremos, a grande maioria não tem ou nunca teve a figura do pai. É verdade. Cuidem bem de suas crianças, de seus filhos, da sua prole. Dê um pouco de carinho e atenção. Tenho certeza que será o suficiente para serem bons adultos. Isso é verdade, cara. Quem tem filho sabe que o importante para a criança é que tu dê atenção para ela, né? Quer se sentir, enfim, importante para ti ali naquele momento. Sei que no PB alguns já são pais. Porã, Piangers, Mr. P, Fetter, Davi, Neto, KG. Então, parabéns a todos, inclusive aqueles que eu não citei aqui por ter esquecido. Mas eu te lembrei aqui, nosso querido Jackson Schroeder. E o Potter e o Maurício serão grandes pais também. Comentando sobre esta data, não é que agora bateu uma saudade do meu falecido pai, diz aqui o Jackson Ricardo Schroeder. Pô, demais. É isso aí. Queria aproveitar para dizer que o Maurício, a gente vai adotar uma criança. A gente tá passando o dia dos pais, né, Maurício, chega! Tem aquela piada, né? Que o cara aquela, ali tá... aquela boa. Os caras casaram na Argentina, né? E estão lá, né? É. E aí daqui a pouco o gurizinho tá tomando banho com o Maurício, né? Olha, eu não vou cortar, meu. É, não. Agora vai. Tomando olhando, banho com o Maurício, né? É uma piada, então, né? É. Piada do Potter! Apoio! Chinelona! A lona ideal pro seu caminhão! Vamos só dar um conferes rapidinho se a mulher já chegou, cara. Chegou aí. Ó. Ó. Ó, um minuto. E aí tá o Maurício tomando banho, né? Com o filho adotado lá na Argentina. Daqui a pouco ela pega o gurizinho, olha pro Maurício e fala assim: Padre! É o D'Alessandro? Pa, que grande! Chico, tienes? Aí o Maurício. Cala a boca, guri. Isso tu não virou tua mãe ainda. Aliás, cara, eu quero corrigir. Sabia que nunca existiu a frase do Galvão Bueno, olha o Canu, ele é perigoso? Ah, para que não. Não é assim. Esses dias eu vi na internet. É assim, ó. Canu perigoso acabou! Aquela Golden Goal, olha o Canu perigoso acabou! Aí dá aquele silêncio. Gol da Nigéria! E ele já começa. É a hora de repensar o futebol brasileiro. Acabou! Voltaremos na segunda-feira. Muito obrigado. Bom, um grande final de semana.